7122, Confins, 3 horas e 40. Vai seguir o Airbus da companhia. Via Índia Alfa, ponto de espera, torre, 118.6, ajuste 1015. Ok, segue o avião da companhia, ponto de espera, 18.6, com 1015, 62 minutos. Pro Odileta, Golfo Bravo Índio. Comandou 3805, vai passar 170. Afirmativo, tá 3805, chame o centro Recife em 1025, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 1, 3305, 3805, boa tarde. Confim. Ok, clear, taxi to your right, via India and Alpha, hold short, taxi runway 10, contact ground 1. Contact tower 118.6, QNH 1015. India Alpha and hold short of runway 10, 1186 and QNH 1015 with QNH 6015. Batão Bravo Kilo Whisky, por gentileza confirme a radial da saída e a distância de destino. Basta 20 milhas, né? Sete, mais um minutinho pra quatro. Juliette, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, na construção delta, observa pra facilidade. Ô, Serra Lima girando o final da 1-7, baixa travada. Sente Serra Lima, livre pouso na 1-7, vento 160 graus com 4 nós, altímetro no zero, no 5. Livre pouso para o Serra Lima. 3561 no decolado ao 53, controle 120 decimal 8, bom voo. 120, obrigado, bom trabalho, bom final de semana. Salvador Tower, good afternoon, channel 6315, holding point runway 10, ready for departure. Roger, maintain position, holding point 6315. Push out of runway 10, channel 6315. Roger, maintain position, holding short. Channel 6315. 20 milhas, decoda 17, corredor forte, transponder 01167, o controle Salvador 120 decimal 8. Cifre 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 251-3325 no triplo 3. Fim, pessoas a bordo? 02 a bordo, parte 4, para acionamento táxi, torre 1862, ajuste 1015, bom voo. Chanel 6315, line up and maintain, runway 10. Line up and wait, runway 10, Chanel 6315. Alima, solo ao 54, livre táxi, parte 5. Gente, o Juliette Bravo Delta, autorizado Lima, Mike, Quebec, para o cruzamento da 1735, torre 1862, ajuste 1015. Autorização de identificação na proa de Mari, para interceptar a chegada a Mari, desça para 2000 pés, o QNH no 015. Papai Juliette, decolado 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, controle, obrigado, uma boa tarde. Controle, o Papa Romeu Lima está iniciando o sobrevoo no CIA, vai reportar para abandonar o setor. Gente, Papa Romeu Lima. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeu Serra, Papai Juliette. Romeu Serra, Papai Juliette, contato radar suba para nível 400 na saída da EL. 400 na saída da EL, Serra, Papai Juliette. Mike Sierra Golf, chame Centro Recife em 126.0, alterna 128.8. Agora com certo, 260.288, grato. Boa tarde, Mike Sierra Golf. Autorizado táxi até o pátio 5. China 6315, clear takeoff runway 10 and 180 degrees with 5 knots. Clear takeoff runway 10, China 6315, right? 215. Tan 3561 não pode voar, né? Autorizado. Graças. Approach, boa tarde, airport, 021 heavy, flight level 175, descending 160, requesting further descent. Portugal 021, Skokie Dent, clear, bom arrival, descend flight level 050 and reduce speed 250 knots. Air Portugal 021, clear, bom arrival, speed 250 knots, Airend. And re-clear to flight level 50. Air 6315, airborne at 57, control 120.8, have a good flight. 08, Dubai, Sinai 6315. 6213, vai manter posição alinhado por 2 minutos devido à aeronave à frente estar na mesma saída. Zero dial departure, request fly direct to dial. Chanel 6315, radio contact on departure, climb flight level 360, maintain dial departure. Clear climb level 360, maintain dial departure, or Chanel 6315. Prossiga. Desce direto a 2000 pés ou vai descendo via? Para 2000, gol no 648. Tem as restrições da carta, confirme? 2000 livre da restrição. Livre das restrições, voo 648 para 2000 pés. Tio Romeu Lima. Good departure, Chanel 6315, request heading 210 due to weather. Chanel 6315, roger. The confirm, is it clear, Chanel 6315? Cleared, and climb the restricted level 090. Roger, clear, heading 210 and restriction level 090, Chanel 6315. No 3, livre decolar, dono 0, vento no 7, 0 graus, com meia dúzia de nós. Decolar de meia dúzia de nós. Papa Romeu Golfo, Bravo Índio, dá presente o Eléus. Provando em Nelson Golfo Bravo. Chanel 6315, climb restrict flight level 120. flight level 120, Ocean Air 6315. TAM 3561, chame Recife 1260, alternado no 288. 1260, 1288, obrigado, um bom final de semana, até a próxima. 1648 indicada. Sente, mantenha 250, Gol 1648, descendo agora até 3000. 3000, Recife, 259, 1648. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Oxalé 6213. Oxalé 6213, contato radar, vou para o 370, saída da El, mantendo o perfil. Da El, mantendo o perfil, seria melhor tu vá direito, já, para evitar a formação agora dianteira. Sete, confirma para o lado de Viu? Direita para voar Leda. Sete, autorizado da El para o Oxalé. Da voar da El. Da... O papo 02 para pushback acionamento. Livre acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Livre acionamento em coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi, uso 409. Luiz, que livre ingresso, partilhado e pronto. Six three one five, climb restrict flight level 150. Golf Bravo India, chame Recife 1251, 1331, bom voo. 121, 1331, Golf Bravo, bom voo. Salvador, Oxalé 6142 para pushback acionamento, está no gate 9. Oxalé 6142, livre acionamento, pushback em coordenação aqui, pessoal, chama para táxi. Livre chama táxi, Oxalé 6142. Na presente, Rui Duna, descendo para 2000 pés, ajuste 1015. Na presente, Duna, 2000 pés, ajuste 1015. Papá Romeu, Serra, Papá Juliette. Siga, Serra, Papá Juliette. Na subvetor, agora para sequenciamento, vou na proa 170, aguardando para o limite. 170, aguardando o limite, Serra, Papá Juliette. Oi, TAP, descendo para 3000, agora 648. E Luiz, que livre decolar da 17, vento 150 graus com 5 nós. 01, mantendo 195, apoio de Duna. Negativo, apoio de pelo e mantendo 4000, faz instrução no controle. Ocean Air 6315, climb retreat flight level 170. Clear climb level 170, Ocean Air 6315. And call Recife 125.1 or 13325. Espera a torre 18612, 015 ajuste, azul 4165. Oceaner 6315, chame Oceaner 6315, call Recife 125.1 or 13325. 125.1, 13325, Oceaner 6315, goodbye. And climb restrict to 170. Roger. A proa indicada foi a proa de Pelo, após Bonf e Pelo, Pelo Duna. O Joker 01 e mantendo 4.000. Não foi autorizado a descida para 2.000. Ok, então a senhora passou a informação errada, tá ok? A gente copiou, solicita a reserva de frequência, confirma da gravação, está prosseguindo na proa de Pelo para 4.000, Joker 01. Controle, Xanair 6326. 6326, sendo identificação, autorizado chegada a mar e desça até o 050. Identificou, chegada a mar e 0050, 6326. Joker 01, sob vetor agora para sequenciamento, voa curva direita para o 250. Joker 01, curva direita para o 250, confirma altitude. Agora mantenha 2.000. 0065, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4065, informa a aeronave no setor norte, a 1.000 pés, vai seguir via litoral norte sem interferir. Livre, alinhar e decolar da 10, vento 210 graus com 5 nós. Autorizado alinhar e decolar, azul 4065. 6213, suba restrito para o nível 210. 210, 6213. Controle igual no 648. Gol, confirme. Gol no 648, duas milhas de dona, 3.000 pés. 2.000, livre LS. 2.000, livre LS, gol no 648, quinta chamada. Gente, o Air Portugal 021 vai me... flight level, correction. Descend flight level 040 and turn right heading 250. Air Portugal 021, right heading 250 and please confirm 4,000 feet instead of 40. Alfa, no ponto de espera, pistão 10, torre, 1-1-2-62, ajuste 1-0-5, Oxnem 1-4-2. Comi 15, Pátio, Índia Alfa, de ponto de espera de 86 com a torre, Oxnem 6-1-4-2, muito obrigado. O Lima Kilo Zulu, após a passagem da Airbus da Avianca, tem livre acesso ao pátio principal, vai reportar na Lima. Joker 01, curva agora à esquerda, na Pro 160 para interceptar o localizador. Joker 01. Esquerda 150 para o lock. Esquerda 150 para o lock. Salvador, é ponte que é o 021. Go ahead. Confere a mulher descerem 4,000 feet. Send a flight level 40, please. 3,000 feet, connect 1015. Now 3,000, connect 1015. Please pay attention to your instructions. 3,000 feet, reduce 180 knots. Reducing 180 knots, and we are descending 3,000, confirm KNH 1015. 1015. Thank you. Eco Zulu November, voe na proa de do farol da barra, reporte na realidade descida. Joker 01, curva agora esquerda para o 130, reporte estabilizado. 01, curva esquerda, 130, reportar a banca do Ivan. Gol no 648, torre 1186, bom pouso. 186, obrigado. Joker 01, indicada. 01, iniciando a redução agora de velocidade. Gente, reporte a velocidade de Joker 01 na final. 76. Portugal 021, turn left heading 205, limit localizer. Air Portugal 021, heading 205, limit costas localizer. Roger. Controle Salvador Azul 4065. Azul 4065, contato radar, suba para o 360, saída da El, da presente rua e da El. Da El, rua da El 4065. November, na prova do farol da barra, desça para 1.500 pés, o ajuste no 095. Papa Golf, a sua identificação, chegada a Mari, vai na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte 10 descida. 6326, reduza para 2109, segue com o número 4 na aproximação. Cliente da Papá, é 210 e 10963, 26. Joker 01, confirma indicada, o controle não conseguiu copiar? Joker 01, mantendo 1109. Sente, tem condições de manter a velocidade até o marcador? Afirmo. Sente, mantenha a livre aliança a ponto estabilizado. Zero 1, mantenha a livre aliança a ponto aranha. Bravo que Luiz, que corredor forte, é porte 20 milhas. Controle Salvador, o Papa Tango Juliette, Tango Zulu, ciente da Papá. Juliette, Tango Zulu, identifique, chegada bom, reporte da descida. Porta nada, Zulu. Oxané 6326, sobre o vetor, esquerda 360, limite localizador. Esquerda para o norte, limite o lock 6326. Área. Pio, Papa Golf. Sim. Portugal 021 descend 2000 feet, QNH 1015. Airport Kill 021 descending 2015. We are approaching the cross of the localizer, ma'am. O Portugal 021 turn left, head 160 to intercept localizer. Portugal 021 heading 160 to intercept localizer. No 42, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, Xané 61 no 42. Mantendo 1 no meu pé. Autorizado. Portugal, correção. O Xané 63-6326 reduza para 1809, descendo para 3000. 189, desce para 3000, 6326. Joker 01, mantendo a velocidade até o externo, chame torre 1186, bom pouso. 01, torre 1186. Portugal 021, clear 5, eu posso ter o bicho localizer. Airport Kill 021, e access to localizer, please for final approach. Torre Salvador, Joker 01. Joker 01, reporte marcador externo. Fizeram um reportar no marcador externo. Do Alfa Chimista Juliette. Autorizado Alfa Chimista Juliette, 648. É 1-42, livre decolar, dono 0, vento 220 graus, com meia dúzia de nós. Em livre decolar, Juliette, 1-42. Xané 6326, confirma indicada? 1809, 6326. Portugal 021, reduce to approach speed. Airport Kill 021, reduce to approach speed. O Xané 6326, direita para o 070 para o localizador. Direita 070 para o localizador, 6326. Já não haverá confirma a atitude? Sim, já apenas informo o tráfego do Bravo Kilo Whisky no sentido contrário, mantendo no mic nos pés. T01, BIP checado, livre pouso 1-0, vento 220 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. T01, livre pouso 1-0. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Xané 6142, boa tarde. Boa tarde, Xané 6142, decola na sua escuta. Meu nome é o Xamão Controle. Confirmo, boa tarde, Xané 6142, decola na sua escuta. Boa tarde, Xané 6142, contato radar, rotara 350, saída PUCA. PUCA 350, autorizado, Xané 6142. Gol no 648, Juliette, portão 04. Autoridade LED, portão 04648, boa tarde. É 314, aciona identificação, chegada a Mari, desça até o 070. Mari, dá o 070, 6314. Controle, o Tango Zulu está no ideal de descida. Sente o trip 5627. Não tem plano do senhor, confio apenas no nível que o senhor está solicitando. Possível Uno 50. 325 azul 4065. Localizadora, Chanel 6326. Gente, descendo para 2000 pés, aguardando transferência de comunicações. 2000 aguardando, 6326. Controle Salvador, Juliette Tango Zulu, está no ideal descida. Juliette Tango Zulu, desça para 4000 pés, ajuste no 015. A intenção do Juliette Tango Zulu é 10 ou 17? É com o Zulu November na proa do farol da barra, reporte ingressando nos corredores. Primeiro curva direita, ingressando no corredor Axé. Transponder 5170 e o controle Salvador 120 decimal 8. Aqui esperar o pouso do Oceaner. Fora da barra, então eu teria prioridade. É possível a proa direto do controle para o 085, ok? 0. Se possível, a proa direto dona. Negativo. Na pista na 0, você é o número 5 da próxima fase. Certo. Airport Hill Zero Tone, Flex Airways. Portugal Zero Two One Tower, 118.6. 18.6, Deus botar. Boa. Então, livre à direita, só 121 decimal 9. Aeronave? Sente, pouso no CIA. Copiado, livre frequência. Portugal 021, wind 220 degrees with 5 knots, QNH 1015, stand by for clearance to land. Airport Hill 021, clearance to land 108, case of go around, we request immediate right stern heading 1302 weather. Ocean 6326, chame torre 1186. 1186, 6326, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, 35491. 35491, boa tarde, acena identificação, chegada a MAN, desça até o 060. A MAN para o 067, 35491. 6326, boa tarde, reporte externo. Reportará, 6326. 6314, reduza para 2100 mais. Instrução 2109, 6304. Jogo que zerou na escuta do sol. Jogo que 01 na escuta do sol. Joker 01, disponibilizado Alfa, Delta, na Delta para o cruzamento da 10028, chame torre novamente em 118, são 612. Air Portugal 021, on the ground at 20, vacates the right ground 121, decimal 9. Vacating ground 121, Air Portugal 021. 0 e reduza para 2109 mais. Reduzindo 2109 para o 0506. Oscar apagou, curva direita para o 050. Direita 050. Confirme a velocidade do Oscar Papagolf. Gente, tem condição de manter até a próxima duna? A 3.010, Oscar Papagolf, mantendo a velocidade até duna.